Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Grande Marcão, boa noite para você. Boa noite, tudo bem, gente? Eu tô, e você? Bem, como é que queridão. Tá? Melhorou, okay. Melhorou. Tudo ok. Como é que tá o clima aí? Melhorou. E aí, como é que tá? Aqui tá agradável, tá agradável. Não, aqui tá o céu ainda plúmbio, sabe? O céu, é? Aquele céu... Plúmbio, ou seja, com bastante nuvens, né? Bastante nuvens, um tempo meio carregado, um tempo que deixa você... Vamos tentar então fazer esse céu melhorar um pouquinho, então. Vamos, a sua entrevistada já está no ar. Maravilha, querido. Gente, a entrevistada de hoje é a Tatiana Fadel Rian, ou Tati Rian. Ela é advogada e empresária, escreveu o elogiado livro Uma Viagem em um Bloco de Notas, sobre a peregrinação dela de mais de 800 quilômetros pelo célebre Camino de Santiago de Compostela, uma experiência que mudou a vida da nossa entrevistada para sempre. Queria dar as boas-vindas à Tati. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Marco. É um prazer estar com vocês aqui. Uma honra falar com você, querida. Então, vamos tentar começar aqui pelo começo mesmo, tá? Chegaste a exercer a advocacia ou não? Na realidade, eu trabalhei uns 3 ou 4 anos como pesquisadora jurídica no governo do Estado, na Procuradoria-Geral do Estado. Exercer mesmo como advogada... Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? Não. Não? Não, exercer não. Eu trabalhei como pesquisadora jurídica, trabalhei muito tempo na... Não, eu disse aqui no Rio Grande do Sul, foi isso que eu perguntei. Isso, aqui no Rio Grande do Sul. Ah, tá. É, para o pessoal que não sabe, ela é de Porto Alegre. Continua, desculpa, querida. Não, então. E nesse meio tempo aí, entre advocacias e pesquisas jurídicas, foi quando começou a minha primeira motivação, a mudança. Foi quando eu resolvi sair do Brasil pela primeira vez. Que ano que foi isso, querida? Foi em 1997. Na realidade, 96. Graduaste em 93, por ali? Eu me formei em 93, exatamente, pela Unisinos. Tá. Né, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha, residente de Porto Alegre, uma cidadã do mundo, né, eu diria. Mas, porque a primeira coisa que eu penso sempre é botar uma mochila nas costas e ganhar o mundo. Assim que surgem as minhas experiências e a vontade de compartilhar a vida. E assim, de uma certa forma, que nasceu o meu livro. Sensacional. Me diz uma coisa, eu tenho que reconhecer, que eu sou um pouco descrente, um pouco cético, com essa aura meio mística que muitas vezes as pessoas conectam, né, com essa peregrinação, tá? Pode me falar assim, como é que tu ouviste falar pela primeira vez do Camino de Compostela, e daí mais adiante daí eu vou te perguntar sobre daí como é que foi a tua decisão para embarcar nisso, né, que embarcar nessa jornada. Olha, esse gancho que tu fez, Marco, é uma coisa muito... muito bacana, porque na realidade eu nunca pensei em fazer o Caminho de Santiago. É mesmo? Como eu estava te contando, em 1996, eu tive essa vontade de viver culturas. E eu fui morar nos Estados Unidos, onde eu morei na Califórnia por 2 anos. Certo? Quando eu estava na Califórnia já há 2 anos, que eu fui para ficar 6 meses, eu sabia que era hora de voltar para o Brasil, mas de alguma forma eu não me sentia pronta. Nessa época eu comprei a minha primeira mochila e dei uma volta ao mundo sozinha de mochila por 1 ano. Isso foi em 1998, quando depois disso eu retornei ao Brasil. Eu pisei em todos os continentes do mundo. E ali surgia, na realidade, uma coisa que eu nem percebia, que era uma busca de mim mesma. Era uma pergunta que estava sempre no ar. Quem era a Tatiana? Tá, né? Mas desculpa, só te interrompendo, querida. Mas essa pergunta não... Por exemplo, essa pergunta eu faço desde que eu acho que eu tenho 5 anos de idade. Não e achei a gente ainda. Vai fazer isso a vida toda. Me fala da tua. Essa pergunta não rolava na tua cabeça quando tu era, sei lá, pré-adolescente, por exemplo? Já sempre. Essa foi uma pergunta que sempre me tocou muito forte. Tu me conhece um pouco, né? Então, eu sempre fui uma pessoa de várias tribos, de vários tipos de amizades, de vários tipos de experiência. Eu sempre me dei com todo tipo de gente. Então, nessa época, eu viajei muito sozinha, depois de ter morado 2 anos nos Estados Unidos. E ali eu descobri que a Tatiana, não importando onde ela estivesse, ela era a mesma pessoa. Mas ainda continuava aquela pergunta, quem realmente era a Tatiana? Só que isso durante um tempo ficou mais, como é que eu diria assim, mais esquecido. Porque a Tatiana, depois disso em 98, depois de, né, peregrinar pelo mundo sozinha de mochila, voltou ao Brasil, abriu o Diria Bistrô, onde eu trabalho até hoje. Vale dizer que é um dos bistrôs mais renomados de Porto Alegre. Maravilha, adoro, tá, também. Querido. Fechando paredes. Então, nessa época, depois, eu voltei e tal, e eu já estava aqui em Porto Alegre, muito enraizada, já há muitos anos aqui, quando uma amiga veio me contar que estava indo fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Eu já tinha ouvido um amigo me dizer que tinha feito, que tinha adorado, eu já tinha também ouvido, um amigo tinha, sem querer, me indicado um filme que eu assisti, que se passava no caminho... O caminho estava me chamando e eu não estava percebendo. Qual era o filme esse? O The Way, né? Ah, o The Way, tá. A gente é um filme dirigido pelo Emílio Esteves, com o pai dele, Martin Sheen. Isso, um filme maravilhoso, que não mostra muito a realidade do caminho, mas que se passa no caminho, é uma história bonita. É, né? Mais sobre a relação pai-filho, né? E sobre a relação que daqui a pouco não existia, que teve chance daqui a pouco de ser retomada, de certa forma, pelo caminho. Na realidade, né? O filme, ele fantasia um pouco... o que é o Caminho de Santiago. Okay, mas ele tem uma história bonita, que se passa por ali, ele mostra alguma coisinha, mas não é realmente né, uma peregrinação em si. Bom, enfim, passou-se um tempo, uma amiga vem me dizer que ia fazer o caminho, e eu virei para ela e disse, nossa, vai com Deus, eu nunca vou fazer isso. Ah, é? Ah, sim, é? Não ficava na hora que essa tua amiga... Não, falou... eu disse pra ela que eu nunca... E ela me olhou e ainda disse, mas Tati, isso é a tua cara. Tu já deu uma volta ao mundo, tu morou fora. Eu digo, exatamente. Já fiz a trilha Inca no Peru, já dei uma volta ao mundo de mochila, peregrinei, fiz uma trilha, tô legal. Meu negócio agora é ir pra Índia, ir pro Egito, outro tipo de viagem onde a cultura seja mais... forte e me traga esse autoconhecimento, né? Eu já estava envolvida com a espiritualidade na época. Bom, mas foi aí, quando a gente acha que controla as coisas, que o universo veio e me deu uma rasteira, Marco. Porque um dia, né? Eu sei que isso para os mais céticos pode parecer estranho, mas é uma grande verdade. Um dia, eu vinha rezando muito, pedindo intuição nos sonhos, porque eu estava num período da minha vida um pouco distante da minha fé. Porque a gente é várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente não é uma coisa só. Por isso que essa pergunta de quem eu sou nunca termina. Porque quando a gente chega num nível de consciência da nossa existência, a gente segue se perguntando. E essa é a maravilha da vida. Porque a gente vai se descobrindo, se melhorando e se reinventando. Eu estava na cama basicamente perguntando, pedindo uma inspiração, diríamos assim. Isso, porque eu já tinha me dado conta que os meus despertares, ao acordar, eu tinha muitas... sensações que me levavam a lugares que eram importantes para mim. E eu vinha rezando. Um dia, eu me acordei, sentei na cama, muito consciente, e eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz como tu me escuta, como os ouvintes me escutam. E essa voz vinha de fora, não era interna. E essa voz me disse, vai fazer o Caminho de Santiago. Tu não estava com defeito de nada, né? Tu não tinha... Nada. E nessa época, eu estava me organizando, já o restaurante já ia mais tranquilo, eu já estava mais tranquilo, que eu digo assim, já estava mais solidificado, que eu poderia me afastar por um mês. Ah, né? entendi. E eu já estava organizando uma viagem para um mês, só que eu não sabia para onde ir, porque as minhas amigas todas queriam ir a Nova York, queriam ir a Miami, queriam ir para Londres, e eu não queria fazer esse tipo de viagens que eu já tinha feito, eu queria fazer uma coisa nova, eu não tinha ninguém para ir para a Índia comigo, nem para o Egito. E quando eu pensei... Eu ia até te perguntar, mas a gente até te pergunta depois, por que que não, se não teve sempre uma ideia, uma vontade de ir para a Índia ou para o Marrocos, mas bem... Para o Marrocos eu já fui. Assim, a Índia, eu acho que é uma viagem que eu ainda estou me preparando para ir. Entendi. A Índia vai escolher a hora de eu ir, não sou eu que vou, mas é o sonho da minha vida. O Egito e a Índia são grandes sonhos. Mesmo. Mais presente. Então, voltando, hoje. Querida, ali, desculpa, eu fico te interrompendo de vez em quando. Não, imagina, por favor. Tem coisa com pipoca na minha cabeça aqui. Imagina, por favor. Fica à vontade. Então, continua, nesse querido. Momento, né, eu pensei, pô, vou reviver minha volta ao mundo. Albergues, uma mochila, gente do mundo inteiro. Vou fazer essa aventura. E quando eu decidi ir pro caminho, eu tava em busca de pessoas, aventura. Eu não estava em busca de nada espiritual. Eu fui para lá para me divertir. Sim, eu fui para lá para ser livre, eu fui para lá para caminhar, né? Então, e para conhecer um lugar que tu não conhecias, né? Exatamente, e era uma viagem que eu faria sozinha. Eu gosto meio muito de viajar sozinha. Meio turística, diríamos assim, inicialmente. Hã? Meio que inicialmente turística. É, não, não turística, mas uma jornada, uma trilha. Eu ia fazer uma trilha e conhecer pessoas. Era uma viagem diferente. Era uma aventura, eu gosto de aventuras. Era um desafio, eu gosto de me desafiar. E aí tudo aconteceu em 3 meses. Eu organizei, eu já sou uma pessoa atleta, eu faço bastante esporte, falei com o meu personal, ele disse top de linha, pode ir, só inclui mais caminhadas no teu dia a dia. Eu passei 3 meses treinando caminhadas, comprei bota, amassei bota, falei com uma ou duas pessoas que tinham ido, né? Procurei algumas informações num site, eu não gosto muito de pesquisa, sabe? Eu sou a viajante do vamos ver, eu me atiro, né? Ah, eu vou descobrindo no meio do caminho, literalmente. E aí, uma semana antes de eu ir, eu estava almoçando com uma amiga e ela me falou: Tatiana, eu tô vendo aqui que tu... Por que que tu não escreve um livro, né? Porque eu tô vendo aqui que tu vai para essa viagem, tu vai escrever um livro, que aí esse livro vai virar um sucesso. Eu olhei para ela e quando ela me falou isso, ela me lembrou que em 1998, quando eu dei essa volta ao mundo, eu pensei que eu tava indo fazer uma coisa inusitada. Que era uma mulher viajando o mundo sozinha de mochila por um ano, sem roteiro, sem agência, sem nada. E eu tinha pensado em escrever um livro, e eu escrevi, Marco. Quando eu voltei, eu olhei aquela minha agenda da IES Brasil, olha que coisa bem antiga, né, que depois é a idade da gente. Eu vi que... Eu pensei, quem sou eu para escrever um livro? E eu nunca toquei esse projeto adiante. Bom, quando ela falou para mim, eu senti um arrepio, assim, e disse, tá, amiga, tu tá louca, quis escrever livro e tal, mas eu disse, olha, eu pensei já sobre isso, eu vou pensar na tua ideia. Eu fui pro caminho... Quando eu estava no aeroporto, me despedindo da minha mãe, eu tive uma sensação de déjà vu incrível. É mesmo? Eu entrei dentro do avião, saindo de Porto Alegre, e eu abri o WhatsApp para mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo, mãe, tá tudo bem, embarquei com a mochila, fica tranquila, hoje a gente tem tecnologias, porque a mãe também estava revivendo aquela minha viagem, que não existia nem e-mail, estava surgindo o e-mail naquela época. E fica tranquila, vou mandar mensagens e tal. Quando eu botei o telefone, Marco, no modo avião, eu abri o meu bloco de notas do meu iPhone e eu nunca mais parei de escrever. Só que eu não sabia que eu estava escrevendo um livro. Foi muito, muito forte. Começasse mais ou menos como se fosse um diário, porque ele tem um pouquinho de formato. Eu estava tendo uma catarse de mim mesma. Mas o teu texto também, ao mesmo tempo, é meio que em terceira pessoa, né? Quase como se fosse um filme que a pessoa estivesse assistindo. Exatamente. Ele é um livro onde eu estou falando de mim, eu estou contando uma história e eu não sei para quem. Todos os meus leitores, quando leem o livro, eles dizem, Tatiana, às vezes eu tenho a sensação que tu tá sentada do meu lado me contando essa história. Muito bonito isso, porque essa era a sensação. Quando a minha mãe me disse no meio do caminho, eu disse, mãe, eu acho que eu tô escrevendo um livro. Ela, que é isso, Tatiana? Você é louca? Eu disse, eu acho que eu tô escrevendo um livro, porque eu li para um amigo. As pessoas me perguntavam, o que que tu faz tanto com esse telefone? Tu caminha digitando, eu acordo no meio da noite, tu tá com o telefone na cara. Eu vou não sei onde tu tá com o telefone, eu digo, eu tô escrevendo. Escrevendo o quê? Eu digo, não sei, eu tô escrevendo. E, na realidade, o meu livro, ele começa dentro do avião, onde eu começo a me rever, onde eu começo a ver quem é a Tatiana, o que que tá fazendo a Tatiana dentro desse avião, indo caminhar 815 quilômetros. E fizeste o caminho 3 vezes. Me fala, assim, por que 3 vezes? Eu tenho muita curiosidade sobre isso. Bom, tem gente que não acaba nem a primeira, né? Por que 3 vezes? Ainda vou fazer muitas. Bom, esse meu primeiro caminho, que eu estava preparada fisicamente para caminhar essa jornada de 815 quilômetros, nos 3 primeiros dias, menos de 30 quilômetros caminhado, onde eu caminhei 8 quilômetros no primeiro dia, 17 no segundo, e nos primeiros 10 do terceiro dia eu não caminhava mais. Eu estava com meu corpo físico pronto muscularmente, eu tinha um personal de musculação e um personal de pilates, que era fisioterapeuta, e eles me disseram, vai tranquila. Eu tinha o peso da mochila exato, eu tinha as botas, eu tinha tudo. Sim, o meu corpo físico parou. Eu presenciei as dores mais profundas da minha vida. E nesse primeiro caminho eu descobri que a minha forma de caminhar na vida estava me causando aquelas dores, não no caminho. Então eu entrei para dentro de mim mesma ali e transformei as minhas dores nas minhas melhores amigas. E fui compreender da onde elas vinham. E esse foi todo o meu processo do meu primeiro caminho. Eu tive muita superação. Eu caminhei mais da metade do caminho de costas. Teve dor, teve alegria. Teve muitos encontros espirituais fortíssimos. coisas assim que se eu paro para pensar tudo que eu vivi naquele meu primeiro caminho, eu fico impressionada com o poder de transformação. E daí o que teve de diferente, querida, na segunda versão e na terceira versão desse caminho? É isso que o primeiro caminho eu caminhei de Saint-Jean-Pied-de-Port na França, o famoso caminho francês, e fui até Santiago de Compostela. Ok. Eu te diria que esse meu primeiro caminho foi o caminho da descoberta. Da autodescoberta, ok. O caminho do pai como eu sendo o pai. O pai e a mãe de mim mesma, aonde eu comecei a me enxergar como pessoa. E para a gente se enxergar, a gente tem que lidar com coisas muito profundas e muitas dores. Porque essa tal felicidade que a gente busca, entre aspas, ela não é uma alegria. Ali eu aprendi que eu tinha várias partes de mim mesma e que eu tinha que acolher todas elas. E ali eu entrei dentro de um processo de muita cura pessoal. E eu descobri que todas as minhas dores de vidas e dessa própria vida que vinham desde a infância, com frustrações, até aquela coisa assim que às vezes a gente é criança, a mãe quer, tu quer um picolé, a mãe não te dá, a gente não sabe o que aquela dor de não ganhar um picolé pode cristalizar na gente. Eu estou usando um exemplo ridículo para não falar de coisas muito profundas. E a segunda vez? Já nesse segundo caminho, eu voltei com o meu livro, isso em ano passado, 2016. Né? Tá. Eu voltei com o meu livro. Eu recebi um chamado. Eu estava querendo ir para a Índia. Eu estava com dinheiro para ir para a Índia quando a minha mãe me convidou para ir para a Europa. E aí eu percebi, por que que eu quero ir para a Índia se o caminho está me chamando? O meu livro bombando já na terceira edição. Eu fui, lancei meu livro em várias capitais, São Paulo, Rio de Janeiro. Isso eu produzindo ele, né? Não tinha nenhuma editora forte por trás de mim. Era tudo o prólogo do Luiz Fernando Veríssimo. As pessoas só me elogiando, adorando meu livro, muita gente do Brasil, do mundo entrando em contato. Eu mandei livro para os Estados Unidos, eu mandei livro para o mundo todo. Um processo que eu não acreditava que seria capaz de acontecer, né? Bom, enfim, e aí eu voltei para o caminho com o meu livro. Eu voltei para fazer o caminho do livro. Então esse foi o caminho do filho, o caminho do poder pessoal, o caminho do poder do feminino, onde eu trago o filho de volta para casa. Então era o pai, eu já, num processo de autodescoberta, já sabendo mais quem eu era e o que eu queria da minha vida, já tendo trabalhado todas as minhas transformações, não transformado, mas em processo de muitas transformações, já num passo, num degrau acima desse quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui. Nessa altura eu já sabia o que eu estava fazendo aqui e eu levei o meu filho de volta a casa. Eu caminhei até de Saint-Jean até Santiago. Eu tive alguns cuidados, porque claro que eu voltei com os meus medos de ter dores. Então, porque no primeiro caminho eu fui obrigada a pular algumas etapas, eu fui obrigada a enviar minha mochila por transporte, porque eu fui lidando com as minhas dificuldades para poder continuar. Porque um médico me diria, volta para casa. Como é que o teu corpo te tratou na segunda vez? Muito bem, muito bem. Mas aí eu já tinha outros cuidados. Eu fazia alongamentos de uma hora, eu fazia meditações entrando para dentro do meu corpo físico, eu fui descobrindo onde já eram as dores, já tinha mais cuidados, eu não carreguei a minha mochila com medo de não sentir as dores. E aí foi um processo de expansão e de conhecimento da própria luz do meu eu divino. Um caminho do poder pessoal. Bom, eu lancei meu livro em Santiago de Compostela, foi um sucesso meu lançamento. Eu fui capa de jornal, capa não, mas eu fui página inteira de jornal. Eu apareci em rede nacional na televisão da Galícia, na TV de Santiago, várias rádios. Olha, foi assim um processo de expansão inacreditável. Eu me lembro quando eu te perguntei primeiro, eu te convidei, tocando e-mails, sobre falar aqui no programa, você estava nos Pirineus. Isso foi nesse ano, foi isso. No terceiro caminho. Ah, tá. E como é que foi? Me fala um pouquinho do terceiro caminho, pode ser? Claro, a diferença, bom, se tiver que olhar assim, olhando para trás pelo retrovisor, assim, comparando com os dois primeiros. Então, esse segundo caminho eu saí de Saint-Jean, mesmo caminho, fui até Santiago, e de Santiago eu caminhei até Finisterre Muxia, que é o fim do mundo. Desculpa, qual é o nome, qual é o nome do fim do mundo específico? Que é o quilômetro zero do caminho de Santiago. Tá. Que é uma variante. Todos os caminhos vão até Santiago de Compostela. O único caminho que sai de Santiago é o que vai a Finisterre Muxia. tá? Okay. Que vai até o quilômetro zero. Bom, esse ano, não faziam nem 8 meses, Marco, que eu tinha voltado do meu segundo caminho, eu já estava de volta. É mesmo? Sim, não tinha completado 1 ano, foi muito forte. Em janeiro, eu comecei a sentir um chamado do coração. Só que o meu chamado era para ir a Lourdes. Era como se Nossa Senhora, de alguma forma, estivesse me chamando. Eu não sabia explicar, eu olhei para minha mãe e disse, mãe, eu preciso sair de novo. Ela só ri, né, porque ela é minha sócia, né, no bistrô. Então, de uma certa forma, minha gerente também, que está comigo, claro, segura a minha onda de ficar 3 meses em campo, porque hoje isso também é o meu trabalho. Eu estou trabalhando como terapeuta, eu estou ajudando pessoas com técnicas espirituais, com expansão de consciência, então isso também é ir a campo e trabalhar. Enfim, eu fui a Lourdes, na França, né? No santuário de Nossa Senhora de Lourdes, e saí caminhando desde lá. Então, dessa vez, eu atravessei boa parte dos Pirineus. Porque o caminho francês tem uma etapa, que se tu começa em Saint-Jean-Pied-de-Port, que tu vai até Roncesvalles e tu atravessa os Pirineus. Dessa vez, eu fiquei uns 10, 15 dias só na montanha. Deixa eu só te perguntar uma coisinha. Não, apesar disso, isso de tu estar fazendo a peregrinação e estar, ao mesmo tempo, escrevendo, ele não te quebra o foco? Pelo contrário. Uma pessoa me perguntou... Tá, eu, por exemplo, quando eu te escrevi, me lembro, acho que devia ser, sei lá, 2 da manhã, lá nos Pirineus, eu não de certa forma, não prejudiquei teu caminho, tipo assim, pra claro, tu... Claro, não. Eu quando caminho, sabe, eu fico imaginando como sociais. É que esse tipo de coisa, esses fatores externos não podem, daqui a pouco... Eu sou uma peregrina que não gosta de ficar nas redes sociais. Eu entrei... Assim, o nosso contato pelo Facebook foi muito de acaso. Por quê? Porque naquele momento que tu me contactou, eu estava online fazendo um post de um texto que me veio. Porque às vezes me vem um texto assim e eu tenho que publicar. Eu acho que nesse caminho, em 3 meses, eu devo ter feito no máximo 4, 5 posts de coisas que eu queria escrever. Então, olha assim, só. Eu não caminho dando relato em rede social. Sim. Tem muitas pessoas que fazem isso e ok, sim, tranquilo. Sim, não, o meu caminho, ele é interno. Eu preciso vivenciar. Então, pois quando é. Eu escrevo e caminho, eu estou entrando mais profundamente dentro daquilo. Uma vez um cara disse, mas tu não tá vendo as coisas que estão passando. Eu digo, aí é que tu te engana. Porque eu estou relacionada à minha parte interna do meu sentimento do momento e descrevendo tudo que eu estou vendo. Então eu começo a ter um olhar mais refinado do que eu estou vivendo e por onde eu estou andando. É uma conexão, eu me conecto aí. Eu me conecto através da palavra, eu me conecto através da escrita. Tá, isso é um pouco do que eu tenho assim, uma pergunta meio maluca aqui, mas lá vai. Rian é um sobrenome de origem libanesa. Achas que tem alguma coisa a ver com daqui a pouco essa ascendência, já que um povo, né, por exemplo, alguns até apelidavam de os argentinos... Do mundo árabe, né? Lá se fala muito francês e tem grande parte da população, por exemplo, é católica no mundo. Tu acha que esse lance de essa característica que durante muito tempo fez parte dos libaneses de estarem sempre se mudando, de viajarem? Tu acha que tem alguma conexão? Acredito que a nossa alma não vai muito longe daquilo que a gente vem viver, né? Eu com certeza não nasci numa família libanesa por acaso. Eu com certeza não quero ir para o Egito e para a Índia por acaso. Eu com certeza não venho hoje falar da minha vida e contar as minhas dificuldades abertamente num livro para que as pessoas se vejam comuns, como qualquer pessoa comum, e se movimente à toa. Eu quando escrevo esse livro, eu estou abrindo a minha vida e todos os meus processos de expansão de consciência, onde eu não estou querendo nada... Por que as pessoas gostam do meu livro? Porque o meu livro mostra profundamente as minhas dores e as minhas alegrias e as minhas risadas. E eu faço isso e eu vivo as minhas dores com muita leveza naquele momento. Então, esse terceiro caminho, por exemplo, ele vem fazer esse fechamento desse ciclo. Eu não caminho lá à toa. O caminho de Santiago é o meu grande portal. E nesse terceiro caminho, o tempo inteiro eu ouvia uma frase, você é o portal. Tá, mas então, na realidade, e tem plano de fazer mais vezes esse mesmo caminho ou não? Ou esse acho que esse seria caminho, já um ciclo já encerrado, um digamos assim? Hã? Esse terceiro caminho eu fiz um caminho diferente. Eu fui de Lourdes E de Lourdes eu acabei caminhando até São Jean Pied-de-Porte. Então, ou seja, eu tive a sensação de chegar no lugar de onde eu saí duas vezes. Foi uma emoção linda. Depois eu voltei para trás e fui para Oloron-Sainte-Marie, que é onde o caminho que vem de Lourdes se divide e vai ou para o caminho aragonês, ou para São Jean, onde começa o francês. Ah, onde tem a bifurcação, né? Onde tem aquela bifurcação, mas separação. E aí eu fiz todo o caminho aragonês, passando por Raca, Saint-Port, e aí eu cheguei no caminho francês em Pointe La Reina, onde tem o albergue da nossa querida brasileira e amiga Natália Ferreira, o albergue Estrela Guia, que ela também é personagem do meu livro. E dali eu caminhei até Santiago. E chegando em Santiago, eu caminhei até o Portugal, até o Porto em Portugal. Então, dessa vez, eu fiz quase 1.600 quilômetros. Uau! E te digo, foi um caminho da espiral. Esse meu terceiro caminho foi o meu caminho divino. Então, eu tive o caminho do Pai, o caminho do Filho, e esse foi o caminho do Espírito Santo. Onde eu comecei num lugar sagrado, terminei num lugar sagrado, e aí eu vou te dizer uma coisa. Coincidências existem? Eu saí caminhando do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, e eu, sem marcar data, cheguei em Santiago de Compostela no dia de Nossa Senhora de Madalena. Uau, uau. Então, assim, ó, E quando eu fiquei sabendo disso, quando eu fui na missa, porque eu cheguei e fui direto à missa, eu chorei que nem criança. Eu me sentia abençoada por esse poder feminino que me movimenta a isso. Eu tenho mais dois livros para lançar, né? Estão quase, estão escritos, mas não foram, nunca reli as coisas que eu escrevi. Okay. E eu tenho certeza que na hora certa eles vão acontecer. Tá, né? E me diz uma coisa, como é que as pessoas podem, quem está sabendo pelo teu livro pela primeira vez, do teu livro pela primeira vez agora, com o teu relato, como é que as pessoas podem adquirir, ainda tem forma física, o livro, fala um pouco disso, por favor. Eu estou na terceira edição já do livro, sim, eu continuo vendendo livros. Eu tenho livros para vender na Cultura de São Paulo, na Travessa do Rio, na Cultura de Porto Alegre. Para o resto do Brasil, eu trabalho com os livros direto comigo. Tá? Ah, então, só uma coisa, a pessoa pode... Como é que a pessoa faz? Pode ser pela página do Facebook. Tá, diz o nome da página aí, exatinho. Uma viagem em um bloco de notas. Ok, que é o nome do livro, ok. Isso, ou pelo meu e-mail pessoal, que é tatiana@dirihan.com.br. Okay. Então as pessoas podem estar entrando e em contato. E o Tati, comigo. Obviamente, só para o pessoal, desculpa, é T-A-T-I mesmo, né, gente? Não tem T-A-T-I, Tatiana ou Tati, pode ser os dois. Tati ou tatiana@dirihan.com.br, ou na página do livro Uma Viagem, um Bloco de Notas. E olha, Marco, eu estou me organizando, isso ainda é um projeto que, se Deus quiser, vai rolar para o ano que vem, para levar pessoas para o caminho de Santiago de Compostela. Ah, eu não estou te mentindo, eu ia te perguntar em off se tu não te pensavas nisso, porque... Sim, o caminho me pede isso, não é turismo, é uma facilitadora de peregrinação e expansão de consciência. Onde as pessoas teriam o seu próprio caminho. E eu estaria por ali caminhando com elas. E me diz uma coisa, só pra finalizar assim. A loja Rian que tinha na Protásio Alves durante mais de 20 anos, era teu pai? Quem era que era o dono do irmão ali? Do meu pai, do meu tio José, querido. Tá. Falecido tio José, que era da família, né? E o pai tinha o Café Rian, que ficava ali na Rua da Praia, também com o tio e mais dois sócios. Por isso que meu bistrô se chama de Rian. De Rian. É uma homenagem a esse café que eles tiveram aqui. Como é que é? Perdão, desculpa, querida. Eu não ouvi o último trecho. Depois... Não, é porque por isso que o nome do meu bistrô se chama de Rian, porque é uma homenagem ao café que o pai, o tio e mais dois sócios tiveram muito famoso aqui na Rua da Praia, em Porto Alegre. Muito perfeito. A gente não foi colega de aula, a gente foi colega de colégio. Qual foi o ano que você estivesse nos Estados Unidos que eu morei também lá? Sério? Na Califórnia, sim, eu morei vários anos na Califórnia. Mas eu acho que eu morei em dois períodos, mas o segundo período, em 95, eu já estava de volta. Então tu voltou e eu fui, porque eu morei em 96 e 97. E a volta ao mundo eu dei em 98. E aí voltei para o Brasil em dezembro de 98. E aí o primeiro caminho eu fiz em 2013, que é o caminho do livro Uma Viagem e um Bloco de Notas. Depois, em 2016, eu voltei para o lançamento do livro no exterior, no caminho, né, que foi o segundo caminho. E agora esse terceiro caminho eu acabei de voltar faz um mês. sensacional. A Tati, assim, ó, eu agradeço o teu tempo, tá? Muito obrigado por falar com a gente. Eu que te agradeço e que todos os ouvintes e curiosos e quiserem saber mais informações sobre o caminho ou sobre o livro ou sobre a peregrinação, que entrem em contato, que é um prazer compartilhar vida e paz. Só repete, muito obrigado, por favor, mais uma vez o teu e-mail, querida, por favor. É tatiana@dirihan.com.br ou pela página do livro Uma Viagem, um Bloco de Notas. Sensacional, obrigado de novo e eu valeu pela minha hora com a gente, tá bom? Imagino, uma boa tarde e bom caminho a todos. Obrigado, querida, tchau. Marco Antônio. E aí? Olha, vou dizer uma coisa pra você, compadre. 1.600 quilômetros, eu tô morto. Pois eu ia perguntar, mas eu achei que ela ia levar como zombarista, perguntar se daria pra ir de carro. Não, mas esquece. Mas acho que não conta, né, esquece, com peregrinação. Esquece, não conta. Eu não sei por você. Por favor. Eu não sei você. Eu acho muito interessante a ideia de ir, mas eu acho que se é pra ir, tem que estar certo, porque a pessoa vai finalizar, né, cara? Que fazer o próximo matado. Porque eu vou dizer uma coisa pra você, viu? 2 quilômetros por aí, eu ainda encaro. Agora, tá, mas de carro ou tá falando caminhando? Não, de carro, né? Lógico. Ah, tá. Lógico, claro. Lógico. Agora, ar-condicionado, exatamente. E música boa tocando, correto? 1.600 quilômetros. Olha, a partir de 400 quilômetros só de avião. Pois é complicado mesmo. Eu também. Eu não dá, Marco Antônio. Não dá, eu tenho muita dificuldade, viu? Muita coisa. Bom, vamos lá. O que eu acho interessante muito nessa ideia da peregrinação. É a fé das pessoas. Exatamente, tá com pessoas de várias culturas e meio que todo mundo partilhando da mesma sofrência. Um dá força pro outro, essa é a realidade. Isso eu acho muito interessante. Eu também. Vamos lá? Vamos lá, querido. Então, vamos começar com a nossa. A gente vai começar a desencavar músicas aqui para variar. Vamos começar nos anos 50, então, por favor. Vamos lá, peraí. Sem problema. Música chamada Should We Tell Him? É de 58. Should we tell him to let him go on trusting is unfair? Should we tell him? Should we tell him that his girl doesn't care? I took my best friend Lansing down to my best friend's mansion. He met us at the door, said glad we're here. I saw him call her over, then he whispered, thought I didn't hear. Should we tell him to let him go on trusting is unfair? Should we tell him, should we tell him that his girl doesn't care? Marco Antônio. Essa canção, Should We Tell Him, ou seja, a tradução literal seria, será que a gente deve contar para ele? É sobre, obviamente, sobre uma pessoa que percebe que a namorada de um amigo não está merecendo a atenção que ele, ou seja, dá uma ideia, apesar de 58, é super sutil, assim, mas dá a entender que a moça está interessada ou fazendo alguma coisa nas costas do melhor amigo dele. O nome desse grupo aí, na verdade, é uma dupla, né? Everly Brothers. Um dos maiores sucessos deles a gente vai ouvir daqui a pouco também, de 58, chamado Bye Bye Love. As pessoas acho que vão reconhecer que fez muito sucesso. Conheço. É, uma dupla de rock and roll, muito conhecida pela música country, né? Eu nunca fui grande fã deles, assim. No caso, só citando aqui um pouco, a dupla de irmãos é Isaac Donald Everly, que nasceu em 37, em 1º de fevereiro de 37, está vivo, e o Philip Everly, que nasceu em 39, mas faleceu em 2014 de câncer nos pulmões, né? Segundo a esposa, o cara fumava mais que uma chaminé. Eles estão no Rock and Roll Hall of Fame, foram aceitos lá, assim, foram aceitos lá em 86, e também no Country Music Hall of Fame, isso em 2001. Eles foram recebidos lá, digamos assim. O Don nasceu na paupérrima Brownie, no Kentucky, em 37, e o Phil nasceu 2 anos depois, em Chicago. Vale dizer que o ator James Best, mais conhecido pelo papel do xerife Roscoe Coltrane, naquele seriado popularíssimo, Os Gatões, Dukes of Hazzard, é primo de primeiro grau deles. Deixa eu ver. Eles começaram a fazer cantar profissionalmente, respectivamente, com 19 e 17 anos. E de 73 até 83, embarcaram em carreira solo. Foram muito populares na Inglaterra a partir dos anos 70, grandes amigos do Clint Eastwood, sempre foi fã da dupla, e também do Mark Knopfler, do Dire Straits. A dupla pode ser ouvida em filmes como Crazy Mama, Loucura da Mamãe, que é um filme de gangster com a Cloris Leachman, feito pelo Roger Corman e dirigido pelo falecido Jonathan Demme, o diretor depois fez Filadélfia, Silêncio dos Inocentes. Um filme sobre astronauta chamado The Right Stuff, né, Os Eleitos. Bull Durham, que no Brasil teve um título super genérico, Sorte no Amor, era um filme de beisebol com Kevin Costner, Tim Robbins e a Susan Sarandon. Num filme que eu acho maravilhoso chamado This Boy's Life, era Renascer de um Homem, alguma coisa assim, título em português, era com Leonardo DiCaprio matando a pau no início de carreira e o Robert De Niro, super canastrão, quase destruindo o filme. Um filme também chamado L'Ange Gardien, que é com Gerard Depardieu e a bela Eva Grimaldi, num thriller chamado Conspiração Tequila, com Mel Gibson, Kurt Russell e a Michelle Pfeiffer, em participação especial do Raul Julia, num longa que eu detesto, chamado Indiana Jones e a Caveira de Cristal, o mais recente do Indiana Jones, achei fraquíssimo, e também nos seriados Anos Incríveis, Simpsons e Barrados no Baile. Então, vamos tocar um trechinho do Bye Bye Love, para o pessoal que não conectou ainda, pelo nome. É, essa é muito conhecida, viu? Essa fez muito, muito sucesso. Vamos para os anos 60? Vamos embora para os anos 60. Tá. Já estamos viajando no tempo, isso, Marco 61 Antônio. Que a gente vai tocar agora. If I Had. If I had you, honey, I'd be happy. If I had you, oh, how happy I would be. If I had you, sweetheart, I'd be so happy. How I wish you belonged to me. If I had you, I know I'd have riches. If I had you, oh, oh, oh, how rich I would be. If I had you, baby, I'd have so many riches. How I wish you belonged to me. Baby, baby, don't you hear me calling? If I had you, I know I'd be happy. If I had you, baby, how happy I would be. If I had you, oh, oh, I'd be so happy. How I wish you belong to me. How happy I would be if you belong to me. Marco Antônio. Ah, essa canção, If I Had You, não fez sucesso, né? Se Eu Tivesse Você, a minha canção. Quem estava interpretando é o Samuel Dale Cook, mais conhecido como Sam Cook, né? C-O-O-K-E. É de 61. Na minha opinião, Sam Cook junto do Marvin Gaye são dois maiores, provavelmente os dois maiores soulmen da história. Ele nasceu em 1931 e faleceu em 64, nasceu na cidade de Clarksdale, no Mississippi, e antes dos 3 anos de idade, a família já havia se mudado para Chicago, estudou numa escola que contou com o Nat King Cole como aluno. O Nat King Cole tinha saído da escola um pouco antes, e ele morreu, né? O pessoal estava tentando fazer o cálculo matemático, e com apenas 33 anos, até hoje existem suspeitas que a coisa não foi bem explicada, porque ele estava num motel em Los Angeles, um motel chamado Hacienda Motel, e a gente do estabelecimento disse que ele bateu na porta dela, que ela morava no próprio estabelecimento, e tentou atacá-la, ele supostamente só vestindo uma jaqueta e um sapato. E supostamente tentou atacá-la, porque estava supostamente indignado porque a companhia dele havia caído fora. Eles brigaram e daí ela deu um tiro e o matou. Ele tinha 33 anos, a família alega que a coisa não foi muito bem explicada, porque supostamente ele estava com vários machucados no rosto e nas mãos, mas até hoje não se sabe exatamente o que aconteceu. Um dos maiores sucessos dele foi em 1958, a gente vai ouvir um trecho daqui a pouco, é You Send Me. Ele pode ser ouvido em cerca de 100 trilhas sonoras, incluindo O Magnata Grego, que é aquele filme inspirado, né, na vida do Aristóteles Leonassis, só que tudo com o nome, era uma biografia disfarçada, né, era com a Jacqueline Bisset, com James Francisco, fazendo uma espécie de John Kennedy, relatado pelo Anthony Quinn, na história de Buddy Holly, Animal House, o Clube dos Cafajestes, Os Irmãos Cara de Pau, Breathless, A Força de um Amor, é um dos meus filmes americanos favoritos, é com Richard Gere e a Valérie Caprisse, uma refilmagem modernizada do filme Breathless, do Godard, Um Lobisomem Americano em Londres, A Testemunha, aquele filme com a sua comunidade Amish, com um detetive no meio, era a Kelly McGillis, né, e o Harrison Ford. Ela Vai Ter um Bebê, um filme que eu gosto bastante, com Larry Fishman e com Martin Sheen e o Charlie Sheen, que é super pouco conhecido, um filme que foi dirigido pelo próprio Martin Sheen, chamado Cadence, se escreve, era Compasso da Vida. Malcolm X, ou Malcolm X, Hitch, Conselheiro Amoroso, e Guardiões da Galáxia 2. São apenas alguns dos filmes. Vamos tocar um trechinho do You Send Me, de 58, por favor? Nessa. Send me, I know you. Send me, darling, you. Send me, honest you do, honest you do. Honest you do, oh, you thrill me. I know you, you, you thrill me, darling. You, you, you thrill me. É, nesse tempo existia música, viu? É brincadeira, né? Olha só, vale dizer que ele, com 6 anos de idade, já tinha um grupo com meninos da mesma faixa etária, que se apresentava em igrejas cantando, obviamente, canções gospel. E ele teve, o Sam Cooke teve 30 sucessos nos Top 40 entre 57 e 64. Né? Não apenas cantor, mas compositor e letrista de grande sucesso, que teve a vida ceifada, né, com 33 anos. Então, vamos para os anos 70, querido? Vamos nessa. Whatever I Grupo é muito bom, mas Jeff Lynne é fantástico. É maravilha, né? Então, o pessoal que não conheceu, Electric Light Orchestra, a gente tocou umas, acho que 2 ou 3 semanas, outra canção desconhecida deles. Essa canção chama On the Run, ou seja, Fugindo, né? É de 79, é da fase mais disco deles. A gente aqui na rádio não é preconceituoso, muito pelo contrário, é pós-conceituoso, e a gente sabe que disco music é sensacional, apesar de muita ser chique dizer que a fase deles disco é babaca e tudo mais. Por favor, não, né? não acho. Né? Eu acho fantástica a fase disco deles. Banda sensacional, Jeff Lynne, ele é a cabeça dessa banda, né? Vale dizer que o processo dele com a banda é o seguinte: ele escreve as canções, daí chama os outros integrantes da banda quando ele está pronto para gravar, depois que eles caem fora, daí que eles gravam, daí ele trabalha na pós-produção, né, mixando e montando tudo sem a presença deles, e daí diz que supostamente daí o próximo momento que os integrantes entram na história é ouvindo a canção já pronta, e daí sim eles se juntam para ensaiar. Ou seja, ele praticamente, ele é o cabeça mesmo da banda, né? A banda foi criada em Birmingham, na Inglaterra, e durou de 70 a 86, depois voltou em 2000 a 2001, e daí 2012 até os dias de hoje. Há uma coisa, o grande Tom Petty faleceu ontem, né, com 66 anos, e interessante dizer que uma das canções que eu mais gosto do Tom Petty, Free Falling, foi composta com o Jeff Lynne. Uma canção, ele até ganhou, o Tom Petty ganhou até o Grammy de melhor vocal masculino, acho que foi em 89. E queria até agradecer, porque eu estava tentando me lembrar qual era a parceria, já que eu ia colocar o Electric Light Orchestra, o Jeff Lynne aqui, e eu me lembrava que comecei a pesquisar, e daqui a pouco assim, pô, qual é a música? Teve uma parceria que ele teve com o Tom Petty, né? Isso ontem de noite, eu pensando. E daí, quero agradecer ao Tomás de Freitas, apesar do sobrenome não é meu parente, ele mora em Borda da Mata, em Minas Gerais, e ele me ajudou com essa informação. Então, fica aí o registro, né, do grande Tom Petty faleceu, e dá para fazer esse link daí com o Jeff Lynne. Tom Petty, só se lembra, obviamente, era do grupo Tom Petty The Heartbreakers, e também era integrante, um dos integrantes daquele supergrupo The Traveling Wilburys. Né? Então faleceu ontem de parada cardiorrespiratória em Malibu. Vamos tocar um trechinho, por favor, de Strange Magic de 75 do Electric Light Orchestra, que fez muito sucesso. Um minutinho só. Tá. Vai, Fofão. Isso. Vou dizer uma coisa pra você. Fala, eu gosto muito da fase disco deles, de Living Thing, Let's Straight to London. Sim, maravilha. Essa fase, essa que a gente tocou o trecho agora, Strange Magic, fez bastante sucesso, é da fase anterior. Mas eu não acho que eles se venderam, é como se fosse uma progressão neles. A gente reconhece direto eles, né? O grupo acho uma maravilha. Citar aqui algumas dos filmes. Que o grupo pode ser ouvido. Tem um filme, eu não sei o título em português, acho que não tem título em português, acho que foi mantido o original, era Joyride, era com Robert Carradine, o filho da Lucille Ball com o Desi Arnaz Jr., a Melanie Griffith, que era um filme, uma espécie de um quarteto amoroso, um filme dos anos 70, Xanadu, né, o Xanadu, Billy Madison, Kingpin, esses loucos fez o boliche, Donnie Brasco, Boogie Nights, As Virgens Suicidas, Detroit, A Cidade do Rock, que é um filme coproduzido pelo Kiss, Paul, O Alien Fugitivo, American Hustle, que é um com Christian Bale, no Brasil era Trapaça, e também Guardiões da Galáxia 2, até por sinal, há pouco a gente tinha citado outra canção que estava também intencionada desse filme recente. Vamos para os anos 80, querido? Vamos nessa. Tá. Time and time. Marco Antônio. Tá, muito obrigado. Essa canção eu amo, é de 85. O nome é This Is What She's Like, ou assim, é assim que ela é. É de um grupo inglês, também por acaso, juro que não foi de propósito, mas eles também são de Birmingham, na Inglaterra, que nem o Electric Light Orchestra. O nome do grupo é Dexys Midnight Runners, né? Pode ser Dexys, D-E-X-Y-S, ou pode ser D-E-X-Y-S, sem o apóstrofo, né? Hoje em dia são chamados apenas de Dexys. O maior hit do grupo foi Come On Eileen, de 82, a gente vai ver um trecho daqui a pouco. Como eu falei, são da região operária de Birmingham, na Inglaterra. É um grupo que mescla pop e soul com um pouco de música celta e até ska e reggae. São famosos por incluir banjo e muito violino. O cabeça do grupo é o Kevin Rowland, é o único até hoje na banda. Ele primeiro usava até um pseudônimo chamado Carlo Roland. Ele é mega fã da banda Roxy Music e da banda de soul de Detroit, é Chairman of the Board. O grupo foi fundado em 78, mas só lançou o primeiro LP em 80. Podem ser ouvidos também, um filme que a gente citou há pouco, A Força de um Amor, Breathless, com Richard Gere, Valérie Caprisc, numa série britânica feita entre 82 e 84, muito cultuada no Reino Unido, uma série que criticava, uma série meio surreal sobre quatro malucos na Inglaterra, da Margaret Thatcher, o nome era The Young Ones, num filme que eu adoro chamado Tommy Boy, que no Brasil, infelizmente, como era de uma dupla, e era uma dupla meio aloprada, eles colocaram o título de Mong e Lloyd no Brasil para tentar faturar em cima de Deb e Lloyd, mas é um filme muito bom, participação especial do grande Brian Dennehy até, num filme inglês chamado This Is England, no Brasil era Isto é Inglaterra, é um drama sobre skinheads, feito em 2006, e numa comédia americana chamada Uma Noite Mais Que Louca. Então, vamos tocar um trecho, então, do Come On Eileen, de 82, vamos que lá. É... Essa eu me lembro, viu? Essa canção, adoro essa canção de 82, Come On Eileen. Então, é isso aí. Não, então, não, calma. Ah. Eu quero também fazer o seguinte com você. Prepara para a semana que vem, depois das suas músicas, o Diabo A4, porque nós vamos fazer um quiz com o Fufuinha. Tá? Um quiz com o Fufuinha? Você procura as músicas mais bregas que você achar, mas você manda para mim só depois que começar o programa, porque você vai ver, dá os primeiros acordes, o infeliz já te diz quem é que tá cantando e tocando. Eu tinha falado ao vivo isso, disse que em 2 segundos ele... Mas não tem conversa, você pega a Amada Batista... Mas me diz uma coisa, cá para nós, é que nem aquela frase lá do Qual É a Música, que dizia exatamente. Uma nota maestra e planta a pessoa... Exatamente, exatamente, exatamente. Tipo assim... O cara tocava Twin de Cavalgada, Roberto Carlos. Exatamente. E se você vier de Amado Batista, quem mais, Fufunha? Bator Galeno. E por aí afora, ele mata todas, não erra uma. Não, olha só uma coisinha. Eu me lembro um episódio aqui, sem mentira, eu não cortando cabelo com meu pai, não estou inventando, há mais de 30 anos, uns 35 anos, e eu me lembro vendo uma... Você lembra da revista Fatos e Fotos, né? Uhum. Pois é, e eu me lembro de uma nota ali que o Amado Batista, naquela época, já estava com um avião sem nunca ter se apresentado numa capital. É verdade. Agora, Marco Antônio, eu vou fazer um pequeno quiz com você. Eu vou ver se você... Eu vou tocar um trecho da música e vamos ver se você identifica o filme. Ah, do filme? O filme. Ah, vou passar vergonha. Isso não é uma série? Não. Filme mesmo? Filme mesmo. Estamos falando 78, 79? É, eu acho que um pouco depois. Eu vou te dar o nome. Tá, qual é? Three Days of Condor, os três dias do Condor. Ah, claro, do Fred Zinnemann, claro. Exatamente. Poxa. Tá. Poxa, que vergonha. A trilha era de quem? David Grusin. Ah, do David Grusin, tá. Eu lembro, esse filme, eu acho que fez mais sucesso no Brasil em reprises na TV. É verdade. Né? Three Days of the Condor. Robert Redford, exatamente. Poxa, esse filme... Ah, que vergonha, desculpa, gente, por favor, não me humilha mais, por favor. Eu acho não, que mas não é, não. Eu acho o seguinte, esse filme não é muito da sua época. Não, mas eu conheço, sim. Sabe o que é uma coisa que eu vou dizer? Eu não teria jamais acertado, sabe por quê? Porque o Dave Grusin, ele tem uma pegada super jazzística. Sim. Né? E a gente não pensa num filme de um matador, de um filme político, uma trama assim, com ele. Não, né? Tem. Eu não. Tinha até uma trilha do Dave Grusin, de um filme que eu idolatro, chamado Os Fabulosos Baker Boys. Né? Susie and the Baker Boys. Tá, né? Aquilo é muito mais ele, né? Um lance mais lounge. Né? Uma pegada mais assim, mais quase que um Francis Heim americano, assim. E eu nunca imaginaria. David Grusin. Uau, eu nunca ia imaginar que ele teria sido contratado para fazer um filme desses, né? Toda a música do filme é feita sobre variações desse tema. Todas elas são variações. Eu vou ter que rever. A última vez que eu vi esse filme, não vou mentir, eu acho que deve fazer uns 25 anos, assim. Eu acho fantástico esse filme. Baita filme. E imitado paca. Ele é ele e Faye Dunaway. Olha, fantástico. Não. O auge do cinema... Do cinema comercial de altíssimo nível americano, né? Na época que tu sabia que o filme, por ser blockbuster, não necessariamente não era sinônimo de porcaria. Verdade. E ao contrário de hoje, que quando é um mega sucesso, quase sempre é uma bosta é uma deixar o cérebro em casa. Olha, até sábado, Marco Antônio. E outra coisa, para terça-feira que vem, não se esqueça de separar algumas músicas bregas para o Chris. Então, como é que a gente faz? No final do programa, a gente está com umas três, vamos dizer, uns trechinhos. Exatamente, assim, você já ele manda. Ele vai ter que adivinhar isso. Ele vai ter que adivinhar e dar o nome da música. Tá bom. Abraço. Um abraço, gente. Tchau, querido. Tchau.